relacionamento acabou, isso é um fato. Trocou o apelido, título do meu contato. Me chama agora pelo nome. Só observo isso aqui de longe, não reclamo. Tirou os comentários que diziam eu te amo. Mas a saudade é que não some. Como eu queria que a verdade fosse dita. Mente tão mal que nem você mesmo acredita. Eu só preciso de uma câmera escondida pra revelar o choro dela toda noite por lembrar do cara que ela gosta. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. O que ela sente de verdade, o que é real por trás do que ela posta. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Eu só preciso de uma câmera escondida pra revelar o choro dela toda noite por lembrar do cara que ela gosta. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. O que ela sente de verdade, o que é real por trás do que ela posta. Isso a Globo não mostra.